prepare-se. Está chegando o maior e melhor evento de saudade do norte do Brasil. Feste Saudade 2020. Original. E mais, aniversário do Ademar Gonçalves. É sábado 7 de março, na Via Show. Reunindo as melhores aparelhagens de saudade do Pará. Pop Saudade 3D. Luxuosa Carroça da Saudade. A Dona da Noite. Príncipe Negro Retrô. Cineral Digital. O Som do Amor. Siqueirão. Pássaro Fênix. Lendário Rubi Saudade. Juntos em 12 horas de festa. Início 5 da tarde até às 7 da noite. Portaria liberada e carteirinha de todas as aparelhagens válidas até às 10 da noite. Feste Saudade 2020. E mais, aniversário do Ademar Gonçalves. É sábado 7 de março, na Via Show. Essa ninguém vai perder. Aí, covarde! Solta a saudade, Paulinho Boy! Chega aí, Coracinha! Pop Saudade. Ele me envolveu, ele me seduziu. Mas eu quero magia no palco de amor. E eu não parei mais de dançar. Hipnotizei pelo melhor som do Pará. Ele me envolveu, ele me seduziu. Mas eu quero magia no palco de amor. E eu não parei mais de dançar. Hipnotizei pelo melhor som do Pará. Toca, toca, toca, toca. Arrepia DJ, aqui é o pop som tocando pra você. Toca, toca, toca. Arrepia DJ, aqui é o pop som tocando pra você. É o um, é o dois. E o soldadinho. É o pop, é o pop, é o pop som. Quem é o mais querido? É o pop som. É o pop, é o pop, é o pop som. É o arrasta povo, é ele o pop som. É o pop, é o pop, é o pop som. É o mais querido, é o pop som. É o pop, é o pop, é o pop som. É o arrasta fogo, é ele o pop som. E a gente chegando surgindo hoje, Coraci. Pop Saudade, Cruzeirão aqui no Damasceno. E a família invadindo a Gebenense. Vamos lá! Ele me envolveu, ele me seduziu. Mas eu quero magia. Senhora. A evolução do som. Pop Saudade. DJ Paulinho Boy. Olha só, Pet, já por aqui com a gente, obrigado. Ouvi sua voz. Olha o Delcinho, alugo na mão. A nossa equipe rasga dinheiro na área. Será que assim pode perceber que eu tô ligado em você? Essa canção pra mim. Júlio da tribo. Dançar contigo e o Itamaraty. Vem ser Pop Saudade, você também. Pop Saudade 3D. Bora, Igorassi! Vem dançar, vem curtir, vem agitar. Sinta o som que o Guanabara vai tocar. Com você, a festa é pura emoção. O Guanabara é um show. Como é que é? Vem dançar ao som do respeitado em primeiro lugar. Olha quem tá por ali, minha grande amiga Pimentinha. Bora, Pimentinha. Gente, a mulambada é a melhor seleção. Olha o Dene, a Carla, obrigado. Vem dançar ao som do respeitado. Chupé, que era o nosso casal, Xaldó. E também o Bira. E a Geisa. É um show de gente, a mulambada é a melhor seleção. Tô parecendo uma vinheta, vou gravar essa semana. fruto sensual. Simplesmente o maior sucesso. Olha quem tá na área. O Alexandre Chico Doido. Eu vou lhe contar uma história. Uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas. O ídolo Chico Doido. 20 horas ela só no jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim. Só queria jerecar. Sobe, Gilberto. E vai. Alô, Mimi, a Marcela, a sua Pet estão por aqui sempre. Olha o joelho agora. Alô, Preta, alô, Cássio. Se liga na contagem. Um, dois, três. Prega, prega, prega das aparelhagens. Um, dois, três. Se liga na contagem. Vem dançar comigo. Prega das aparelhagens. Um, dois, três. Se liga na contagem, vem dançar comigo. Brega das aparelhagens. DJ Cobra faz a festa com Imperial. Clube do Remo com Haroldo agita sem parar. Faz a galera dançar, a galera dançar. Olha, equipe pode muito aí, ó. A galera dançar. DJ Jailson faz a onda com o Transação. DJ César manda a brasa com o Super Som. DJ Brasil tocando tudo com o Vibração. Agora o DJ Márcio, DJ do Vanguard, é quem vai detonar o brega das aparelhagens. Meu amigo Michael Baby aí, o sorteio do brega. Galera que na verdade está de luta aí, gente, a perca do nosso parceiro Júnior aí do sorteio. Mas os sorteios brevemente estarão de volta com força total aí. Eu acredito nisso. Cadê a galera do Paixão aí, hein? Agora tá muito fraco. Pra quem ganhou, quem é do clube do Remo aí? Quem bota fé que o Remo vai atropelar o Paixão no segundo repá, joga a mãozinha pra cima aí. Quem é do clube do Remo? Remo! Olha as pituquinhas aqui com a gente. A Suelen, do Tacacá, do Janeiro, né? Tá com a gente aí. Quem é do Paixão aí, hein? Uma lista branca, outra lista azul. Quem é do Paixão aí, hein? Então bora. Bora, Bia. A Bruno, Paulinho. Sobrinhos do Assis aí, produções. Contratação, o campeão. Transação, vem dançar. pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe. Já vai do Bruninho, João Pindel, pra marcar a bola, Marcela. Então por que me abandonou? E também o Chico Doido, ainda agora na bala, tá com a gente, obrigado. Meu amigo Paulinho, saudade também, essa Josa Bruna, essa parceira. Sofri demais, amor, viver aqui sem teu amor. Você sumiu, quero te encontrar e juntos vivemos esse grande amor. Não faz assim, eu prometo amar-te. Marcelo DJ, Marcelo Light, aí do Marcelo Sou, tá com a gente também. Meu grande amor. Os Peladeiros da Saudade. Olha o casal Rubinho, tá aqui com a gente também. Sejam todos bem-vindos. 24 horas pensando em ti. Quando te encontrei, aconteceu assim. Não dá mais para te esquecer. É um som de qualidade. Não sabe como queria tanto te... Rapaziada aí do bloco, me pica. Não te pica. Com os super telões e a metralhadora. Alucinado, louco de paixão. Aí tio pé, fogo, é te pica, né? DJ Ellison vai. Rapaziada aí do Me Pica aí, ó. O DJ Juninho já vai comandar. Eu estou preparado, pode metralhar. E faz um S pra mim. Saudade. Aqui você gasta, mas se diverte. Bora chegar que carnaval tá na beira. Saudade 3D. CD ao vivo de qualidade é com a CIS Produções. Deep in my heart there's desire for a star. My world in fantasy. I'm living in my dream. E aí, Coraci? You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever. Stay with you together. qualidade é nossa, mas a gravação é dele. Assis Produções é o nome da emoção. Tá gravando? Você dança bem agarradinho, hein? Pop Saudade. As popetes do Pop Saudade 3D. Velha guarda do Pop Saudade 3D. Os peladeiros da saudade. Essa galera é show de bola. Viaja! Equipe rasga dinheiro. Bora, Robin Sacana. Deixa parceiro. Falou, Paulinho Boy. Agora eu vou seguir direto o Bob Soledge. Obrigado, Robin. Agora tá com a gente também os Pituquinhas e os Pitucão. Obrigado, gente, pelo carinho, tá bom? Sejam bem-vindos aqui no Pop Saudade. Olha a equipe Coração Bandido também tá com a gente. E a equipe pode muito. Equipe Coração Bandido da Saudade. Olha o patrão Regita com a gente, o homem do Mosquedão. Aí do bloco, me pica não, te pica. Vai que eu gosto, hein? Já agendando o Borguinho. Já já tem combatinha. Alô papai, alô mamãe, põe a vitrola pra tocar. Podem soltar foguetes que eu passei no vestibular. Alô, alô, alô papai, alô. Tu gosta, né? Eu agora não me iludo. Me pica! Fica controlada. Já não sou mais cabeludo. Estou de cabeça raspada. É, vou passar no barbeador, hein? É alegria. Vou alegre pintando sete. Com a turma na folia. Dando tiros de confete. Alô, alô, alô, papai. Alô, mamãe. Põe a vitrola pra tocar. Podem soltar foguetes que eu passei. Abre espaço no salão. Que o casal xodó do pop chegou. Alô, tio Pé e Kelly. Mais pólvora. Pop Saudade 3D. Tem alguém do Paissandu aí? Tem alguém do Paissandu aí? Quem é do Clube do Remo aí, hein? Quem é do Paissandu? Deixando longe a onja. Preto e Carmen, o casal pop sempre aqui. Meu amigo Rob, chacana, fazia uma cara que eu não via ele, hein? O maior falou. Falou, Paulinho. Agora vamos seguir direto. Com a Célia, a rainha do cheiro verde, a mulher da seringa. Cuidado. Olha quem trouxe o Robin, foi o Preto, né? Bora, Magá. O meu respeito. ritmo de carnaval. Vou botar 10 centavos só. 10 centavos, 10 centavos. 10 centavos. Agora. Pop Saudade. Vou aumentar 50 centavos agora. Valeu. Vocês querem um real? Então um real. Um real. Família Pop Pop, feita de gente como você, que se sente à vontade e tem simplicidade. Seja bem-vindo à maior família de aparelhagens do Pará. Daqui a pouquinho a gente agita de novo, bora? Essa não, covarde! Quando a oportunidade do cara que tá solteiro é puxar a mulher pro meio do salão, na moral. E descolar de cara logo peludo. Então bora! Liberando! A massa é doçarina, tá na área. Ela é cabeleireira. Chamo por você, ninguém atende. De repente uma luz acende. Pop Saudade. Ela não está. Me diz a voz que vem do interfone. Não sei se vai chegar. DJ Paulinho Boy. Ela sabe resolver. Top Saudade. Olha quem tá na área. Meu patrão, Nico. O Nico da Marabaia. Um abraço, meu irmão. Vamos lá. O meu coração já não aguenta. Ele bate forte, quase arrebenta. Bate forte, quase arrebenta. Eu tento disfarçar. Top Saudade. Ela me olha bem displicente. O dia vai chegar. Bora recordar. É uma noite a menos para a gente. Irmão, é pro caboclo colar. Olha, meu amor, você se foi. Fiquei aqui chorando por amar você. Vejo a minha vida desabando com o peso desse. Meu amigo Bruno, o Júnior da Marabaia. Tá aqui com a gente, obrigado, hein, meu irmão. Sem poder te ver. Sinto teu perfume a me endoidecer. O covarde da saudade. DJ Paulinho Boy. Sem você. Olha, meu amor, essa tristeza é tanta que já nem sei mais o que fazer de mim. Fico imaginando se eu mereço estar sofrendo assim. A Bajara aí da primeira rua da Campina. Tá aqui com a gente também, obrigado. Eu no pranto que um outro amor não pode sufocar. Olho para o céu, te vejo então voando. Como as aves brancas que se vão pra nunca mais voar. Nelsinho e Luglamour, o casal top da equipe Rasga Dinheiro. Uma consideração também, muito grande. Um carinho enorme aí para esse casal. Tá aqui com a gente, olha. Falou com amor, olha o auxílio. Volta. Volta. Ouça esta canção que está pedindo pra você voltar. DJ Paulinho Boy. Vem ser pop, saudade você também. 3D. Olhando na flor. Olha, meu amor, você se foi. Fiquei aqui chorando por amar você. Vejo a minha vida desabando com o peso desse adeus. Sinto tua presença sem poder te ver. Sinto teu perfume a me endoidecer. Sinto que a vida para mim não serve sem você. Olha, meu amor, essa tristeza é tanta que já. Ela chegou aqui no Pop Saudade, Ana Flor. Eu mereço estar sofrendo assim. Pop Saudade vestia. Toda minha paz se resumiu no fim. Bora, Nico! Só você pra acender uma luz na casa do cego, não viu? Hoje eu estou aqui a cantar aquela canção que juntos fizemos à beira-mar. Era meu, o meu coração. Havia chama do amor que era a vida do nosso querer. Você se entregou pra mim como se eu fosse o dono da tua vida. Olha o Léo, o Yamaria, o casal top da quinta rua da Campina aqui. Agora me pego sozinho, perdido nas noites à beira-mar. mas as estrelas que correm no céu, sigo a te buscar. DJ Paulinho Boy. Quais as estrelas que correm no céu, sigo a te buscar. Quais as estrelas que correm no céu, sigo a te buscar. És dos carecas que ela gosta mais. Hoje eu estou aqui a cantar aquela canção que juntos fizemos à beira-mar. Denis e Carla, o casal dos peladeiros da saudade, no Pop 3D. Era a vida do nosso querido. Deixa eu, Bilu, a máquina já tá carregada. Você se entregou pra mim como se eu fosse o dono da tua vida. E ao me amar prometeu um amor eterno, sem despedidas. Agora me pego sozinho, perdido nas noites à beira-mar. Quais as estrelas que correm no céu, sigo a te buscar. Quais as estrelas que correm no céu, sigo a te buscar. Quais as estrelas que correm no céu, sigo a te buscar. Pop! Saudade! Por amor, a gente comete loucuras às vezes. A senhora. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter. E o quê? Uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou e agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira. Bora, Marcela! Bora, Júlio da tribo! Meu coração dizendo que me ama sim. Pop Saudade. Mas tudo que você fala eu não consigo entender. Às vezes chama meu nome, mas não quer nem me ver. Isso é loucura, Nico Chaldé. Isto é loucura demais. Verdades do nosso amor sem fim. Eu quero o que eu mereço ter, se isso for capaz. DJ Paulinho Boy. Preto e Carne, os velhos agora aqui no Pop. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco. Aí, Toninho. Bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou e agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte. Quer prender meu coração, dizendo que me ama sim. Mas tudo que você fala eu não consigo entender. Às vezes chama meu nome, mas não quer nem me ver. É loucura, meu irmão. Isto é loucura demais. Verdades do nosso amor sem fim. Eu quero o que eu mereço ter, se isso for capaz. Isto é loucura demais. Verdades do nosso amor sem fim. Eu quero o que eu mereço saudade. Ter. Égua, quanto tempo, né, meu irmão? Luizinho Saudade! Tribo da tribo! Toda minha solidão se transformou. Quando o homem encontra a paz, a senhora. A tristeza que eu sentia também se foi. Esse cara tinha, na verdade, me trazendo uma. Saíram ferido de um relacionamento. Você chegou. Mas aí ele encontrou um grande amor. Não sofro mais. Fala por quê, meu irmão? Sabes por quê? Encontrei paz. mãos. Tenho você, toda a ternura que eu procurei. Só ao seu lado eu encontrei. Fique comigo até o fim. Quero. Quero ter sempre você aqui. Quero ter sempre você aqui. Pega, meu irmão. Pega até covarde mesmo, hein, tio velho. Não deixa vazar pra internet isso aí, ó. Brilha em meu coração, luzes de amor. Vai! Toda minha solidão se transformou. Pop Saudade 3D. A tristeza que eu sentia também se foi, me trazendo alegrias. Você chegou, não sofro mais. Sabes por quê? Encontrei paz. Robin Chagana. Tenho você. Bora, Robin! Toda a ternura que eu procurei. Olha que me racha dinheiro. Só ao seu lado eu encontrei. O Linho Boy. Fique comigo. O covarde da saudade. Quero ter sempre. Poxa, abraço aí toda a galera do Cruzeirão aí. Meu grande amigo DJ Tura, muito sagrado. E o Tito. Você é. Onde? Onde andará o meu grande amor? Foi pra bem longe, não mais voltou. E eu fiquei só na tristeza. Vai, meu irmão. Eu já segui o meu coração, tentando encontrar a minha paixão e viver com a luz. Pop Saudade 3D. 3D. 3D. Eu já guardei milhões de beijos pra dividir com teus desejos. Volta, meu bem, vem ser feliz. Tudo que a gente quis me espera. Eu já guardei milhões. Atenção, Milu, chega aí. Beijos pra dividir com teus desejos. Aí com o DJ Neto. Ser feliz. Tira só um pouquinho. Tudo que a gente quis nos espera. Pop Saudade. Meu amigo Paulinho Saudade. Tá na área. Alô, Paulinho. Onde andará o meu grande amor? Aí, Bruno. Que foi pra bem longe, não mais voltou. E o quê? E eu fiquei só na tristeza. Eu já segui o meu coração, tentando encontrar a minha paixão. Pop Saudade. E viver com a luz da beleza. Eu já guardei milhões de beijos pra dividir com teus desejos. Volta, meu bem, vem ser feliz. Tudo que a gente quis nos espera. desejo de te abraçar, te carregar no colo, te fazer carinho, de olhar nos teus olhos e bem baixinho falar da minha paixão. Eu vivo contando as horas contigo, sonhando a vida inteira, estarei te esperando, pois o que importa é o que vem do coração. Ana Flor, para Ana. Ora que é o pop. Jorge, Ângela, Liliane, meu amigo Robin, sacana, hein? Sinto falta do teu beijo. Vem depressa, vem mata meu desejo. Desejo de te abraçar, te carregar no colo, te fazer carinho, de olhar nos teus olhos e bem baixinho falar da minha paixão. Eu vivo contando as horas contigo, sonhando a vida inteira, estarei te esperando, pois o que importa é o que vem do coração. É quando a música firme. Como eu queria te encontrar, para os teus braços e falar o quanto ainda gosto de você. Provar que agora tudo em mim mudou. Já sei o que é sentir um grande amor. Eu nunca mais vou te fazer sofrer. Meu coração, o meu coração está clamando. O Robin Chacana, agora oficialmente é velha guarda. Seja bem-vindo à família Robin. É mesmo. O meu coração está clamando. Volta, amor. Sem ter você, estou chorando. Vem. Este meu pranto, o meu coração está clamando. Volta, amor. Sem ter você, estou chorando. Como é bom saber que estamos em segundo lugar no seu coração. Pois o primeiro é de Deus. Obrigado, meu Deus. Hino da Rajadinha. Dessa vez nós estamos no Serial Vivo no Covarde. Muito obrigado, tio Bé. Obrigado, Kelly. Obrigado, Dani, Carla. Que Deus te acompanhe vocês. Se divertir, curtir com todas as aparelhagens. A gente vai curtir. Se divertir com a equipe 100% humilde de coração. Rasga dinheiro, essa equipe é curtição o ano inteiro. Rasga dinheiro, essa equipe é curtição o ano inteiro. Rasga dinheiro, essa equipe é curtição o ano inteiro. Luizinho Soldar, quanto tempo, meu? Saudade Dias Batidão, o DJ cantor do Pará. Hoje aqui no Pop Saudade, nosso parceiro DJ Betinho Sorriso. Chega aqui, meu irmão, seja bem-vindo aqui no Som do Povão. O som da humildade, o espaço está cedido, fique à vontade e mande o seu toque aí para nossa família Saudade. Olha, ele tá também de a desonra. Te pica, então. Opa! Valeu, Paulinho! Vou ajeitar aqui. É muita onda aqui no Pop! Obrigado, Paulinho Boy! Obrigado, Neto! Obrigado, Pretinho da Saudade! Toda a família Pop Saudade recebendo o carinho, Betinho Sorriso aqui no Pop Saudade. Pra mim, uma satisfação muito grande, viu? Estar aqui com vocês, viu? O bloco Me Pica Folia, todos os domingos aqui no Damasceno, sucesso total. A galera vem de montão aqui pro Damasceno e a gente, com certeza, recebe com muito carinho, viu? E hoje, o Pop Saudade tá aqui pra fazer a festa pra você, viu? Obrigado, Covarde! Obrigado, DJ Neto, Maestro e Pretinho, viu? Toda a galera aqui do bloco Me Pica tá em peso aqui. Cadê a galera do bloco Me Pica aí? Me Pica! Vai, Covarde! Vai, vai, vai! Elias Batidão. Compreender um verdadeiro amor. Bora Alexandre Chico Doido. Você, você. Lá na Guanabara. Obrigado, hein? Pensar que não é ilusão. As nossas vidas já estão traçadas. Vamos se amar pra sempre. Foi tão bom te conhecer. E aí? No meio das vontades, no pop, saudade, desejo. Essa equipe que manda ver. Saudade 3D, DJ, um covarde, pop e saudade 3D. A minha boca paquerava sua já faz tempo. O meu olhar já tava gamadão no seu. Sei que tem um milhão de caras te querendo, mas essa loteria. Bora, Pimentinha! Você na de novela chegou perto, aí já era. Quando ela me tocou, meu corpo arrepiou. Pesado mesmo foi quando ela me... Beijinho gostoso ela me deu. Beijinho gostoso ela me deu. Encaixou certinho no meu. Beijinho gostoso ela me deu. Aí o covarde enlouqueceu. Beijinho gostoso ela me deu. Encaixou certinho no meu. Beijinho gostoso ela me deu. Aí o covarde enlouqueceu. Olha, sábado aqui tem Rubi, Saudade e Cruzeirão. Alãozinho, simplesmente romântico. Quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo. Obrigado, Keila, obrigado, Carabina. Toda a rapaziada aqui, obrigado pelo carinho. Vou te esquecer. Você fala que me ama só pra me prender. Se você sentir isso, as meninas do Príncipe, é isso? Você sabe fazer. Se me desse amor do tanto que me dá prazer. Mas você vem e vai. Eu querendo algo mais. Se fica me iludindo, e eu fico nu, fico nu, mar caindo. Cê fica me lu, me lu, me iludindo, e eu fico nu, fico nu, mar caindo. Ela chegou aqui no Pop Saudade, Ana Flor. Alãozinho, Miranda 007. Cadê ela? Ei, Pop Flor, desculpa eu invadir o seu jardim. O vento trouxe seu cheiro pra mim. E eu viajei no seu perfume. Ei, Flor, desculpa a rosa branca e a margarida, mas eu vou ficar com a mais linda. Ah, ela caiu de um paraquedas na minha vida. Sou um bom jardineiro e vou cuidar da minha flor. Pode confiar, eu vou regar com... Olha o Betinho, sorriso de jeito. Vou devagar. Hoje é um, vai sendo hoje. Você tem espinhos, tem nada não se eu machucar só um pouquinho. Sou um bom jardineiro e vou... Bora, Nico, saudade na hora. Pode confiar, eu vou regar com muito amor. Eu vou devagar. Robin Chagrin. Sei que você tem espinhos, tem nada não se eu machucar só um pouquinho. Você terminou com ele e tá chorando. Que é água com açúcar, oh, o meu amor. E se eu te contar que a água acabou? E o açúcar que tem é só do meu amor. Que coincidência, oh. Vem cá, Magá. Eu sozinho e você só. Porque a gente não se amarra. Eu sei que cê quer desistir, mas tenho opção mesmo. Bora, Lene, bora, Lene. E o quê? Antes de desistir do amor, testa o meu, por favor. Se não servir, você joga fora, vai embora e diz que não deu. Mas antes disso, pra... A qualidade é nossa, mas a gravação é dele. Assis Produções é o nome da emoção. Tá gravando? Bora pra cima, burra! Amiga Simone chegando junto. Irmão, quando tem ex ou ex na jogada, você não pode vacilar, hein? Olha a história desse cara aí. A ex veio perguntar se ele ainda está com o atual. Sabe o que ele respondeu? Fala aí, fala aí! Banda Mega Pop. Já passou por isso, El? Pop Show. A ex chegar e perguntar se você... Compreendeu errado tudo que eu falei. Olha aí. E saio porta fora sem me olhar. Aquela outra pessoa não tem nada a ver. Ela veio somente perguntar se ainda estou com você, se eu ainda amo você, se com você eu sou feliz. Claro que eu respondi que ainda estou com você, que eu ainda amo você, com você eu sou feliz. Claro que eu respondi que sim. Ah, sacana, tá com cabelo diferente. Tá. Meu amigo Rogério Savadão, chegando junto. Pra recordar aqui no Pop Saudade. Bora, Jério. Carreira só, né? Pop Saudade. O certo às vezes se parece tão errado. Alô, Valquíria, alô, Simone. Por mais que a gente não queira errar, garanto você entendeu tudo ao contrário. Ela veio somente perguntar se ainda estou com...